Atenção, se possível, estreia turbulência. Autorizando a decolagem em pista 0, vento 0 graus, 15 nós. Eu estou confirmando a resposta em campo. 2013, decoda 08, chame agora o controle chamador no 2018, no último. A controle voa 203. Com 2013. 2013, contato radar na decolagem, suba via César Bó, nível de voo 360. A pessoa com a cobra à direita, na presença de instalação. Ponte, voo no 2013. Vai precisar voar na proa 260 de instalação. Voo 2093. Voo 771, voo na proa de Boa Média, onde o terceiro está chegando a Boa Média, onde confirma já a unidade de descida. Boa Boa Média, intercepta a Boa Média, onde já a unidade de descida, 771, isso para a nível de voo 060, vai chegar a Boa Média. Ecos 190, 61 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação elétrica, chame Centro Recife, 126.5, até 95.45. Salvador Voo 201-3, preciso aprovar 280. Recife para os controles Salvador. Recife para aprovar 280, de informação. 1-2-0-3. Como o tráfego 1 hora, 14 milhas, como oeste, passando 055 para uma centena, Cirrus 22. Ok, passo cruzado, vou cruzar 010, ou 2013, com a razão 2006, solicita manter para 2.0. Gente, após juízo elétrico. Pode juízo elétrico, 2.0, Cometa 44. 5.6 milhas, sudoeste de Salvador, se você está encerrado, chama o controle Léo, se eu quero assinar 2.0, decimal 1. Desça via chegada com a média 1 para nível de 1070. Reporte Vera Cruz, é o Tatão. Três, dois, zero, reduza para 2.50 mais. Pressure. contact on departure, climb via MOM on departure, for achieve transition, climb level 270. 70, MOM on departure, proceed. Mantendo o número 10, Papa Alfa 3-4. Papa Tango Romeo, Victor Hotel, prazo voo 11 horas, 9 milhas, rumo sudeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, Mitsubishi. Atingir 060, azul 2771. 2771, desço para nível azul 050. 050, 2771. Controles, apresente o papo da mais cerco, acompanha a mudança de regra, sinal 105. Azul 2711, ocorre uma azul 2771, vetor essa para o sequenciamento, curva esquerda para 020. Esquerda 020, 2771, limite ao lock. Afirma, limite localizador em caso de falha, então interceptar, voando na praia de dona, complete final procedimento elétrico. Gente, 020, limite ao lock. Intencionalmente vai ter a ultrapassar o consumo do carro bem no novo limite que demais com 3-0 de cima. Que demais que 1 ou 3-0 de cima, pode ser qual é a frequência de cima? 3-0, é. Ah, sim, de cima, tinha entendido cima, perdão. Atingimos 070, 6320. Para o sequenciamento, curva esquerda, proa 03, 025, limite, ele é mais que no 005. 025 de proa, sequenciamento. Lembrando 4 na guarda. Agora, confirmado o documento, está 35. 5 milhas, confirmando 5-8 milhas sobre o Salvador, se você saber se errado, só no Ilhéus 1201. 771 atingiu o 050. 2771 desce para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil pés, ajuste no 015, 2771. 3378, chame 735, frequência no 2085, até no 9545. Quanto é a posição? Sendo na Zero, deixa para o 050. 0255, deixa para o 050. 255, 050. Vou chegar no 141, deixa para o 060. Afirmo. 771 para o localizador, curva direita para 155, deixa para 2.000 pés, ajuste para 1.090, né? Direita 155, desce 2.000 pés, ajuste 1.095, 771. Autorizado pouso, pista 17. Apenas confirma o pátio que destina o pátio 4. Pátio 4, andar a meio. Romeu, Vitor Adel. 21-00-100. 1-5-0 de Pro, 3-0. Romeu, Vitor Adel. Confirma o pátio 4, né? Pátio 4, Romeu, Vitor Adel. Localizador azul 2771. Oi? Já no curso do localizador 2771. 2771, chama o turno, né? 8295. 8295. Tô em Salvador, azul 2771. 2771, continua a aproximação, informa o tráfego à sua esquerda, até a barra 341, a milha cabeceira auxiliar não interfere. Aguarda somente a autorização de pouso. Informa o Chile da Lavista do Campo, pista provavelmente úmida. Mas reportar, está só na pista após o pouso, ok? Gente, guardar a autorização de pouso, já avisou com a pista 2771. Aí essa planta acerta o curso localizador, plano estabilizado. Realizar final com isso de natureza que chega. 2010, nossa planta acerta o localizador, eu posso haver estabilizado como é que se vê? 1255, reduza para 2100 mais. 2100 mais 255. Até o 050, 255. Isso é para 3000 pés de conselheiro de instrução de emprego, 1255. 3000 reais de conselheiro. Ajuste na 095, 1255. Peguei, senhor. Azul 4422, desça para nível de voo 070. Na 315, desça para nível de voo 080, reduza para 250 mais. 080, 250 mais. Solo aos 27 para o zero backtrack, após o nível taxi Oscar. Essa é a informação elétrica, chama-se monitoreio de passagem de centro em cifra, questão 28.8 até 935.3. Livre pouso, 910, 2771. 18.8. eu tô dando no 353. Então, autorizando o reingresso no 7, já pode começar a pronto. O taxi a retaguarda do Venom até a 4-5. Autorizando o LS X-Ray, é 320. Chegando a 320, chega tudo no momento do som no 5. 295, obrigado. Número 255, reduza para aproximação, aeronave à frente, afastadas meia dúzia de milhas, com 11.40 nós de down, reduza para velocidade de aproximação, deixa para 2.10, autorizado final do procedimento da X-Ray. Ok, autorizado a final da X-Ray, reduzindo do tempo a 2.10. São 30-27-71, pista direita, chama São Salvador, número 2, número decimal 9. Pista direita, solo 219, 2771. Número 80, Xanema 315. Xanema 315, Matheus 080. Matheus 080, Xanema 315. Autorização para final do procedimento LSXV, curva direita para o 050, limite 1005. Ok, direita 050, azul 4422. Azul 4422, desça para 3 mil pés, ajuste o batimento 90 no centro. 3 mil pés, 90 no centro, azul 4422. Casa no 3 de nós. Sequenciamento, curva direita para o 190, o limite será a radial 250 de Salvador. Direita, 190, para a radial? 250 de Salvador. 250 de Salvador. Funcionando a 141, alteração para o sequenciamento. Curva direita, proa 025, limite localizador. Temperação 025, de direita, para o localizador, 6141. Papaguito, prossiga. Cliente Matheus, correu baixando, pode falar da barra. Número 255, chame turno, número 8 decimal 95. 295, vai. Aí, vamos 255, fica certo. A gente continua a aproximação, agora o meu pista livre, informa o tráfego iniciando a decolagem na cabeceira auxiliar 17. Continua a aproximação, agora o meu pista livre, gol no 255. 255, qual que é o seu nome? Vento para check 190 graus no 79. 190, 17. Xenema 320, somos 32. Já livrou a direita, chama São Salvador. 121, decimal 9. 219, obrigado. 3, cruza na vertical do marcador externo. Xenema 1, passou. patrona, deixa para 4.10, hoje vai te meter na 0 e na 3. 4.10, manda na prova 2, tem cuidado. Sena 141, curva direita, confirmando, curva esquerda para 185. Queda 185, descendo 4.10. Atinge 3.4422. Passou em Salvador? Boa tarde, vou passar no tango, vou passar. Azul 4422, desça para 2.10, autorizado final do procedimento aéreo sexual, eu posso estabilizar. 2.10, reportar e estabiliza 4422. Estou chamando a 305, curva esquerda para 085. Esquerda 085, chamando a 305. Chamando a 305, desça para 3.000 pés, hoje o batimento na 0.15. 3.105, chamando a 305. 2.442, desça para 2.000 pés, hoje o batimento na 0.15. Olha o tango, alfa-tango. Deixa eu ver a 3.05, deixa para 4.000 pés, deixa eu ver o chumbo que nós vamos no 5. 4.105, 3.05. Deixa eu ver a 1.41, deixa para 3.000 pés, deixa eu ver o chumbo que nós vamos no 3, 1.05. Ok, então 3.000, confirma 1.015 ou 1.013? 1.015, 1.05. Obrigado. Tem aeronave chamou o controle? É o tango, alfa-tango. Tango Alfa Tango, eu sou a via, saio da Arboruna Elefani, no voo 320, contato a banda decolagem. Movendo via 320 na Elefani, Tango Alfa Tango. Tango 141, curva esquerda, proa 130. Via da 130, Leão. A pista está onda, no gol 125, é direita, 121, um lado só, obrigado, boa tarde. 204, deixa para 1.70. Pode, Olympus 04. Chamando a 315, curva esquerda, proa 045, limite 0805. 045, limite 085, 0805, 6315. Chamando a 1.4, para 310, deixa eu achar que na 0.05. Confirma do lado. Chamando a 1.41, deixa para 310, deixa eu achar que na 0.05. Está autorizado a Elefa, né, 1.4? Essa 37 do curso é a Elefa, né, 1.4? Está obrigado. O Xanem é 315, então para descida no 050. 050, né, 315. O Xanem é 315, tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo sudeste, passando 4.000 para 3.000 pés, RPS 320, o Xanem. Tráfego 315. Tem um quadrão, tráfego helicóptero, mas tem 500 pés sobre o marcador externo, não é, Tejeto? É. Chamando a 141, não é ponto estabilizado. Faltará. 1.4422, chama o treinamento 2.118, desse 1.900. Olímpico, 04, na rua de Ipanema. 2.2. É 3.05, desça para 4.000 pés, o chute junto na 0.05. 4.000 na 0.05, né? 3.05. Grau 0.9.3.0, pouso, pista 0, que liga? Livre, pouso, 9.0.4.4.2.2. Desça para nível de voo 0.50. 0.50, tá bem, passado. Olímpico 0.4, desça para nível de voo 0.60. aproximando a 3.5, reduza para 1.9.0 mais. 1.9.0 mais, é 3.5. Lena 305, 45 carro, curso localizador, direita 130, posto estabilizado. Direita 130, é posto estabilizado, né? 305. Lena 305, curso na 3.10, deixa eu te mostrar 1.0.9.5. 3.10, 1.0.9.5, né? 3.9.5. Reduza para 1.9.0.9, deixa eu lembrar 3.9.5 para o sequenciamento. Reduzindo 1.9.0.9, né? 3.9.5. Lena 141, não confirma estabilizado? Oi, Lena. Lena 3, número 3.9.5. Estacione 0196. 04 para final, curva esquerda para 060. Limite é 0805. Azul 121 no sinal 9. Alô, 121 vaga azul, 442. Depois 04, tráfego posição de 10 horas, 23 milhas rumo sudeste, passando 130 para o 320. Vai ter 3 mil, 63 ou 95? Ela é 3.5, para 2 mil pés, nós estamos na 0.5 para o localizador, direita. Complete direita para o 145. Direita 145, localizador versando para 2000, ajustado em 095, 6395. 36, assinando a identificação dessa vez chegada com média de ano para nível de 070. Desconheço o tráfego no setor, essa altitude. Tem o tráfego agora, posição de 12 horas, 1.0 milhas, passando 1.50 para 3.20, é um eco 5.0 para a Palina. Papacão e antipapavita, não escuta? Todo tipo de equipamento? A navegação na proa de Ituna. 319. Momento 04, reduza para 200 mais. Deixa para 2.010, 2.105. 2.104, deixa para 3.010, 2.105. Ciclo Delta, foi na proa de Comédia, intercepta a chegada da Comédia 1. Deixa para nível de voo 080. Deixa na minha 226, deixa para nível de voo 050. Sala 5, sala 44, livre pista direita, chama São Salvador, 191 decimal 9. 219. Da 2010, Alfa 320 já está. Número 1 na aproximação. Com 220 mais de grau. Tipo. Agora 9 milhas para frente, mantendo 1.60 mais de ground. Alfa no Delta Vista, falando dos voos 060. 326, tráfego avistado, vento 160 graus, 1-1 nós, autorizado pouso, pista no zero. Salvador, autonomia 330. Copiado, táxi atualizado até o ponte da taxi Papá. Fica atento à movimentação de viaturas que não tem comunicação com o chão, tipo viaturas de combustível. Tem uma à sua esquerda no pátio 5, tá? Até a passagem está reta. Autorizado o cruzamento imediato, pátio militar, estacionado de frequência livre. Canal 6226 no sol 57, direita, Fox Touch 21 decimal, 9. Delta, completo final do procedimento, chame com o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, mesmo Salvador. Controle de Salvador, boa tarde, bateria 2230, entrou 190 com azul. Bateria 2230, via chegada a mão, isso para o nível de voo 050, ajuste na 095. Via a mão, 050, me diz 2230. Voo 2008, deixa para 2.000 pés, ajuste na 095, autorizado final do procedimento LS2, atenção na 0, é possibilizado. Essa 2.000 na 095, autorizado LS3 da 1 na 0, vai reportar que é autorizado 2008. O Papa, meu Papa, Vitorinho, teria condições de decolar de imediato 5 km? Estou com o Pati 4, Caraguá. A próxima pista 10, está 5 mil a pista não, Esse táxi vai cancelar e circular a mais de 8 pistas 7. Se tiver condições de utilizar o táxi na decolagem, a gente agradece. 1-8-0, não? 2-0-0-8. 79, o circuito está utilizado para a direita. O tráfego está próximo ao primeiro quarto da pista, no 7, aguarde a pista livre. Ok, reduziu o vento aqui no delta. Agradeço, amigo. Vitor Índia, após a decolagem, manterá a torre de decolagem até cruzar 2 metros e está então com vara esquerda no perfil de Damomo. Completando 8-0 pela esquerda, está pronto? Decolagem pistão 7, manterá a reta de decolagem até cruzar 2 metros. Alfareto 2230, número 4 na aproximação, redução para 2309. Redução 2309-2230. Vitor, Kilo Delta, vento 180 graus com 13 nós, avisa o título 0 no 5, pista no 7, foi autorizado, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta. Papá Vitor Índio, declarado 01, mantém a presente para até cruzar 2.010, chame o controle agora, frequência 1-2-0-0-0-0-0. Sete, mantendo a reta até 2.010, após curva esquerda, chama o controle 1-2-0-0-0-0-0, Vitor Índio. Se assim, o ataque mantém o posição.